decolador, o 3541, 5410. 3541, 5410, na linha área, decolar, pista 10, vento 200 graus, 10 nós. Ali, decolador 10, 5410. Boa noite, Azul 4 Autonomia, pronto, pode esperar já. Azul 4 Autonomia, informa a Autonomia? 3 horas e 20 minutos. Gente, Lima, tem piscina 0. De volta à pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda e Dev. 1208 controle, acione 5171. 1208545, obrigado. Claro, Vitória, pelo ICO0, decolada mesmo. Dael, Lina, Bidev, 5171, o transponder, é só cumprir o controle? 1208. 1208, controle. Vou, funcionamento aqui. Chame quando pronto, para o estacionamento. Já, bora pronto. Exercício 1288, confirmo 260. 288-260, grato, uma boa noite. Boa noite. Azul 4206, livre decolagem pista 10, vento 200 graus, 1-1-2. Azul 4206. Controle 1206, boa noite. 208, obrigado, boa noite, Castro 206. Boa noite, Castro 206, da palavra. 4206, contato radar de colagem Supa 350, saída Puca. nível 3, 50, 5, cancelamento 990, voo na 645. 645, reposto táxi. Reportando. Perceber aqui acionamento, Oceaner 6259, na ponte 2. Iniciou de imediato? Afirmativo. De imediato, 6259 no 02 está livre, reposto táxi. Patrulha, 35415? Sim, prossiga. Haveria alguma possibilidade de vá na Praia de Ilhéus? Vamos coordenar a guarda de 35415. Guardando, Brasil. Táxi, Oceaner 6259, total de 1157, autonomia de 4 horas e 40, alternado Galeão. Fernando Táxi, Alfa, no Monte Imperador, no zero, torre, número 1895, Quirengal, no 04, boa viagem. Positivo, livre, táxi, é Alfa, Ponte Imperador, 1895, 1014 agora, obrigado, bom trabalho, boa noite. Para o táxi, Ono, 645, 245, Alião, 090, boa. Confirme, POB? 090, 90. 90 a bordo, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de esperada 10, torre, 1895, QNH 10, 14, boa viagem. 14, 895, mundo pronto, 064, 5, muito obrigado, uma boa noite. ...4206, chame o centro Recife, no 2685, alterno 2545. 2585, boa noite. Boa. Salvador, Oceaneiro 6259, boa noite, ponto de espera. 6259, boa noite, linha de fala pistão na 0-2200, grau, zona 1 na mais. Positivo, toma aqui mais 30 segundos para entrar de colagem, pode ir ingressando. Afirmo, autorizado ingresso na pista 10, quando pronto para decolagem, reporto para a torre. Ok, reportaremos 6259, livre de ingresso, pista 10. Oceaneiro 6259, pronto para decolagem. 6259, tem livre decolagem 10, vento 200 graus, 10 nós. Livre decolagem 10, 6259. Uno 645, ponto de espera. Uno 645, boa noite, mantém ponto de espera aguardando o relógio do Oceaneiro. Primeiro, mantendo então, aguardando o Oceaneiro. Uno 645. Então, acena a identificação, o 1971. Afirma, no 645, ali mantém pistão a zero. Ali mantém a zero, no 645. 6259, decolou 19, controle 120, décima 8, boa noite com voo. 208, obrigado, boa noite. Livre reporte, tá, que sabe, 8487. Vivo, possibilidade de voar da Elda presente? Direto da Elda, está livre. Da Elda, 6259. O 1645, autorizado a decolagem em pista 10, vento 200 graus, 09 nós. Pista Número 645, decolou os 22, controle 1, 20, 8, boa noite, com voo. 208, boa noite. Controle Salvador, gol 1645, decolado da El. 1645, controle Salvador, boa noite, contato, radar na decolagem, suba 360, saída da El. 360 da El, 1645. 5415, no 5, o serviço será terminado, 3 milhas para a posição coral, nível 140. Chama agora controle L, zona 20, décima 1, 5415. Boa. Sete controle, retornando do cabo, confirme. Afirmo, decolou do cabo, está com 04 a bordo, tem que pé vertical de Ituaçu e tensiona pouso no Iberostar, no Jardim 07. Perfeito, Guardião 07. Mantenha-se em condições visuais, chame Torres, 118-95, pois o Iberostar fica pertinho do, da decolagem da 10, ok? Afirmo. Perfeito. Torre Salvador é o Guardião 07. Torre Salvador é o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Está na vertical de Piatã, pressiona cruzamento das sinais da 3528 via litoral, destino Iberostar, Guardião 07, está mantendo 500 pés. Guardião 07, está autorizando o cruzamento da final da pista 3, da final da pista 35, reportou para cruzar a final da pista 28. Entendeu que está autorizado o cruzamento da 35 e reportará para o cruzamento da 18, Guardião 07. Guardião 07, repita, por favor. Confirmo com o Guardião. Guardião 07, repita o cruzamento. Entendi que está autorizado o cruzamento da, da final da 35 e reportará para o cruzamento da 28, o Guardião 07. Sim. Muito bem, obrigado, bom trabalho. Boa noite, Guardião 07. Boa série 2713, pronto? Salvador Recife, 310, nível autorizado, via UP UISC 58, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída pouca, transição Caju. 1208, controle, acione 5166. Pouca, transição Caju, ok? Pode, quando pronto para acionamento, por trás da 7-3, só poderia confirmar o QOB novamente? Está livre de acionar? Para o táxi, chame Torre em 1895, por trás da 7-3. Escuta, Guardião. 07 Torre. Na escuta, pro Guardião. Guardião, 07, eu só agora avisou algum tráfego. Tem condições de cruzar a pista na... No ponto médio da mesma? Ponto médio de qual pista, senhora? Pista 028. Ok, afirmo. Sim, você precisa utilizar o cruzamento da pista 1028, reporta livrando. Ah, entendi que está atualizado o cruzamento no ponto médio da 28, reportará livrando o Guardião 07. o eixo da 28, Guardião 07. Controle, prossiga na linha do litoral a 1000 pés 07. Linha do litoral, 1000 pés, pode confirmar o ajuste pro guardião? 1014 07. 1014, grato. Estabilizado, 1971. 1971, completa o ILS X-Ray, chamando a torre 18, desse 195. 18895, gol 1971, boa noite. Boa. Boa noite, gol 1971. Gol 1971, recorda bem checado, guardando a pista livre. Passará a ser checado, gol 1971. Gol 1971, trem checado. Livre pouso, pista 1-0, vento 200 graus, nós, gol 1971. Livre pouso, pista 1-0, gol 1971. Ambição 8-4-8-7, de Palos, 3-3, controle 1-2-0-8, boa noite, bom voo. 208, boa noite, gol 8-4-8-7. Cargo 8487. Opção 8487, contato radar, decolagem suba 330, saída PUCA. Subindo para o 330, no perfil da PUCA 971, solo aos 36. E vira direito, solo 1219, boa noite. Direita 29. Solo Salvador ou 971 no Livrona? 3-3 fez alguma DLA? Foi local. Ciente, agora instante. 3-3. Tá 8487, chame o centro Recife, 12685, alterna 2545. 8487, Recife 2085, 2545. Boa noite, bom trabalho. Ingresso na Juliette, portão 01. 971, ingresso na Juliette, portão 01. Juliette 01, 971. Galeão, agora de cópia. Lima, Aquilo Bravo, Vitória da Conquista. Ano 00, piscina 7, agora estante cópia. Bomba 33, Salvador Fortaleza, pronto? Do 713, chame a torre 1895 do táxi. Bomba 33, pronto? Fui para a torre? 3, pronto, cópia? Reporta no ponto de espera do hotel. Gente, Lima Aquilo Bravo, Salvador Vitória da Conquista, uma centena. Decola da 1-7, primeira curva direita, saída arbor. Eleve após destino. 1-2-0-8, controle, acione 5-4-1-7. Vem, PLB? Dando VOV, acionamento e táxi, torre em 1-895, Lima, aqui no Brasil. Alô, Salvador, 3897, pushback, acionamento 05. 397 no 05, tá livre pushback, pode escutar. Livre o push, 3897. Alô, boa noite, eu tá 3197 com a informação Golf, para a cópia Rio. 3197, Galeão, prepare da Elia da Morte, vá guarde cópia. Guardando. Guardião 01, a frequência está livre para a coordenação. O Guardião 07, corrigindo. Boa 33, na escuta do solo? 3197, pronto, cópia. Pronto, cópia. Guarda está número 2. 133, Salvador Fortaleza, 110, tá pronto? Salvador Fortaleza, 110 nível autorizado, via Whisky 1. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída lotar. 1208, controle, acione 5125. Corrimento correto, livre acionamento. Poderia informar pessoas a bordo? Pista aérea 27 na frente. Taxi B, pista para a cabeceira 1-0, repassa a linha de pronto para decolagem. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via peso 10, SMAP, DCT Lúbito, Barbacena e após conforme. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Mótiva. 1208, controle, acione 5414. Autorizado nível 360 para o Galeão, decola da pista 10, curva esquerda, da El Leda Motiva, sua Pesolo 10, ESMAP, DCT Lúbito, DCT Babacena. Controle 208, transponder 5414, Fingerel 06. Procedimento correto, reporte com o Bronx para posicionamento. Tá 3197. Paulo, TAM 3897, pro táxi com 210 no POB, alterno Galeão com 3 horas e meia. Zero táxi, RG Alfa, no ponto de espera da 10, me chame Torre, 21-1895, QNH 10, no 4, boa viagem. RG Alfa, 1895-1014, obrigado, 3297. Bravo, prossiga. Acionamento por conta e risco, Lima Kilo Bravo, chama táxi. Era 2713, superizado a decolagem, pista 1-0, entre 2-1-0 graus, 1-2-9. Boa noite, TAM 3897, ponto de espera 1-0, pronto. TAM 3897, a Lima tem pista 1-0. A Lima tem 1-0, 3897. Boa noite, Oscar Tango Vitor. Prossiga para 3.000 pés, o altímetro 1-0, 1-4. Voando na proa 035, para interceptar o curso do localizador. O altímetro em Salvador, 1-0-1-4, Tango Vitor. Aérea 27 no trem, decolado 48, controle 1-20-8. 208, camarada. Ti, o Oscar, Tango Vitor. Área 27 no 3, contato radar na decolagem, suba 310, saída PUCA. 310, saída PUCA, o Fossara 27 no 3. Autorizado decolagem pista 1-0, vento 2-0 graus, 9-9. Livre decolagem da 3-2-9-7. Pelo Tango, reparando o ponto de espera da Vapá para ingresso na pista 7. TAM 3897, decolado 51, controle 1-0-18, boa noite. Boa noite, Salvador, tá 3897, decolar 650. Saída da El. Para o 340 da El, dá presente, pode voar direto Leda? Direto Leda, está livre. Aço. Era 27 no 3, chame o Centro Recife, 12685, alterno 2545. Era 27 no 3, eu controle. 2685, 2545, 27 no 3. Afirmativo, vamos voar. Até. Tango Lima, Kilo Bravo, autorizado a decolagem, pistão 17, vento 1, corretamento 2, 10 graus, 119. Tango Lima, eu sou Bravo, decolou 57, controle 120.8. Boa noite, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, é o Papa Tango Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo, boa, contato radar na decolagem, suba para 3.000 pés na saída árvore. 900, sobe a 3.000 na saída árvore. Assim que possível, se por um caso aí, voa 3.000 na radial 252, senhor Salvador. 20, eu peso 1.6. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1208 controle, acione 5422. 360 foi autorizado, fala com 15, Uppers do Luno 0, Bridge, Uppers do Luno 6. Decola do Luno 0, primeira curva direita, na apertura da EL, Leda, após Motiva. Controle 20.8, 05422 no transponder, voo no 099. Pois, pronto, posicionamento. Estaremos prontos para o posicionamento no gate 11 no voo no 099. Lima, Kilo Bravo, sob vetoração radar para liberarmos a sua ascensão e posteriormente o voo direto. Curva esquerda, proa 220. Lima, Kilo Bravo. Esquerda, proa 220. Lima, Kilo Bravo, subindo até 3.000 pés. Está livre a ascensão a uma centena, o Lima, Kilo Bravo. Livre a ascensão a uma centena, Lima, Kilo Bravo. Salvador, Mike, XC Delta. XC Delta é o controle, Salvador. Tá, 3897, chame o Centro Recife, 251, na alterna 3395. 251, 3395, tá, 3897. Controle, boa noite, minha amiga, informação, hotel. Tô 66, controle Salvador, prossiga na proa de TAP. Desça para o 050, altímetro no 014. 2-0-0-5-0, 1014, boa noite, 66. Depois de táxi, 3197. Tá, 3197. Opa, 3-6-4-0 da hotel, pronto para decolar. Tá, 2-1, por gentileza. E a pista para a cabeceira da pista 1-0, reporta a linha de pronto. Rua 36, atualizado, reportará a linha de pronto. Aqui de Salvador, tem uma que eu pego, que eu estou direto. Primeira nave chamou o solo. Lima, Kilo Bravo, confirme a proa que mantém. Proa 220. E para correção de deriva, mais 5 graus à esquerda, Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo, 5 graus à Oscar Tango Vitor, desça para 2.000 pés nesta proa, intercepta o curso localizador, reportando estabilizado. Oscar Tango Vitor, descendo para 2.000 pés, está totalmente visual, solicita a proa da rotatória por meio dos próprios. Cartango, o Vitor solicita da presente a mudança das regras? Afirmativo. O Cartango Vitor para pouso na 17. Copiado. Plano de voo modificado agora, os 2202. Prossiga descida com referência isoide. Parou no 1500 pés, mantendo ainda esta proa, aguardando para voar rotatória. Parou no 1500 pés, aguardando na proa para a proa da rotatória. O Cartango Vitor.